paz do Senhor. Eu acabo de ler uma revista e fiquei impressionado de ver como é possível transformar muitas coisas. É uma revista de construção e nessa revista tem muitas fotos do antes e depois. Bom, durante a minha vida eu aprendi muitas coisas e uma delas é que existe uma frase muito verdadeira. Quando diz, Deus te recebe como você é, mas Ele se recusa a te deixar como você está. Faltam 9 dias para terminar esse ano. Lembre-se do primeiro dia dele e depois no último dia e veja como está o antes e depois da tua vida. Se é uma mudança para melhor, é porque realmente tem deixado o Senhor trabalhar em você. Caso contrário, é melhor você descansar nas mãos dele e deixe ele completar a obra que ele iniciou. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.